Da sessão ordinária do dia 28 de setembro de 2010. Solicita a Olga para fazer a leitura do texto bíblico. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco. Porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei. Pois os preceitos, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E ainda outros mandamentos que existem. Eles se resumem nestas palavras. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Romanos, capítulo 13, versículo de 8 a 9. Amém. Senhor presidente, eu vou me antecipar e pedir a dispensa da leitura da ata hoje. De novo? Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofício do Executivo. Ofício número 336-2010. Enviando informações complementares ao pedido de informação número 8/2010, de autoria do vereador Leandro Américo Branco Chemin. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária número 38/2010, abre crédito adicional suplementar no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis 1522/2009, plano plurianual, e 1523/2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias e das Outras Providências. Matéria do Legislativo. Pedido de informações. Número 14/2010, do vereador Leandro Américo Branco Chemin. Encaminhar cópia do processo licitatório da modalidade concorrência pública. Número 4/2010. Correspondências recebidas. Da Escola Rural Municipal Carlota Portugal Berardi. Ofício 09. Convidando para participarem da promoção quilherada e torneio de truco, que se realizará no dia 9 de outubro de 2010, às 19 horas, no Salão da Igreja Borboleta Berardi. Do Ministério da Educação, comunicado número 099316-2010, informando a liberação de recursos financeiros para o município para garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 006, no valor de R$ 47.198,27. Eu vou colocar em discussão e votação a dispensa da ata do pedido do vereador Aguinaldo Rujanski. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, e se manifestem levantando. Aprovado por maioria de votos. Encaminho os projetos para as comissões. Passando para o presidente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso. Está livre o uso da palavra, senhores vereadores. Passa a palavra. Concedido. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes, nós não poderíamos deixar de falar ou até de mencionar a festa. Infelizmente, a festa na Pitanga Baixa, infelizmente a chuva atrapalhou um pouco, mas mesmo assim alguns encalharam, outros comeram a costela de noite, mas eu quero parabenizar o pessoal que organizaram as costelas excelentes. Eu acho que quem conseguiu chegar ou quem não conseguiu a costela foi pega no outro dia. Ninguém perdeu. Ou melhor, nós todos perdemos uma grande festa. Se fosse um tempo bom, nós... Eu fiquei na metade da estrada, não pude chegar. Levaram depois a costela. Chegou 4 horas da tarde lá em casa, mas eu queria parabenizar e estou comendo até agora, Costela. Mas está joia, ficou excelente. Eu acredito que os que puderam chegar, participaram e fizeram a diferença. Eu, algum tempo atrás, eu fiz um comentário sobre uma construção, até mesmo uma construção muito bem feita, até foi inaugurado no mandato passado, o mini ginásio lá do lado do ginásio esporte, o qual tem bocha, bolão. Mas eu queria até pedir à mesa que mandasse um ofício para a Secretaria de Esporte, que nós precisamos saber os dias, que seja divulgado os dias que é aberto, apesar que, afinal, que quem cuida na bocha é um funcionário do município, quem limpa são funcionários do município, quem paga a luz é funcionários, ou melhor, é o município que paga a luz, a água. Eu não sei por que está sendo aberta só quinta, sábado e domingo. E o incrível que uns comentários que vieram para mim, até por sinal eu quero ver se nós temos que participar mais, nós temos que chegar mais, afinal de contas é público, parece que até a cobrança de horário. Eu acredito que não seja isso. Eu acredito que pelo comentário que já foi, mas nós teremos que ir lá, teremos que participar mais, e principalmente os horários de abertura. Por que está aberto tal dia, por que está fechado tal dia, qual é a função, qual é, como está sendo atendido. É interessante isso. Até quero reforçar o pedido, presidente, para que seja feita uma divulgação, já que é público, e que seja divulgado os horários de abertura, de que hora a tal hora, como que é, se é para programar, se é para agendar o jogo, porque muitas pessoas que chegam lá não podem jogar porque já está tendo jogo, então qual os dias que pode ser feito. Afinal de contas, mais uma vez eu digo que é público. Eu queria também comentar um fato que está acontecendo aqui na nossa cidade sobre vendedores ambulantes. Nós sabemos hoje que o comércio ambulante sem veículo paga R$ 14,55 dia. Mês, duas UFM, R$ 97,00 aproximadamente. Ano, seis UFM, R$ 291,00. Com carro, alto-falante, R$ 38,00 por dia, R$ 194,12 por mês, R$ 582,00 ano. Feiras. Quando vem feiras, programa até uma como aconteceu lá no Dom Antônio, que veio uma quantidade de vendedores que até pagaram por standard R$ 48,00 por dia. O incrível é que na FECOP, que aconteceu três dias, acontece durante três dias, que é do comércio interno aqui de Ipitanga, é pago R$ 350 a R$ 450. Reais. Por que isso? Qual é a política? Qual é a política que é feita na nossa administração que favorece o que vem de fora? Enquanto que um exemplo, Manoel Ribas e Vaiporã, que eu tirei até por base, se eu não me engano, é cobrado R$ 70,00 por dia, sem veículo. Ou melhor, desculpa, com veículo. O nosso é R$ 38,00. Lá tem fiscal, a pessoa chegou, começou a anunciar, já chega. Opa, opa, moço, chega aqui. O senhor pagou? Não pagou, não. Por que essa política? O que nós temos que fazer? Reavaliar valores. Nós temos que pôr mais fiscais. Nós temos que valorizar os nossos comerciantes aqui de Pitanga. Eu soube que alguns dias atrás, não sei a qual firma, mas eu posso até, se alguém tiver interesse, eu posso até ir investigar melhor, mas teve uma firma de fora que veio vender chinelo, uma coisa assim, e foi num colégio que é municipal, e foi aberto. Pode vender à vontade. Parou as aulas, interrompeu algumas aulas, e essas pessoas tiveram... Será que alguém ganhou comissão nisso? Eu acredito que não. Mas qual é a política disso? Por isso que eu peço. Eu peço também, presidente, que seja mandado um ofício também para a administração, para que seja apurado, reavaliado essa cobrança dos ambulantes, das pessoas que vêm no nosso município e fazem esse comércio R$ 14,55, vereador Adir. É muito pouco. Vereador, permita uma parte? Faz favor. Em questão, acredito que o ano passado eu até fiz uma indicação ao... em questão, até chamei o CDL e o... hoje a Associação Comercial aqui na Câmara, foi feita uma reunião com a maioria do comércio que foi enviado convite para todas, quase todos os comércios do município de Pitanga. Em questão desses, foi falado em questão dos ambulantes, né, em questão das feiras, que eram feitas, na época ainda teve uma polêmica, teve uma feira aqui no salão da Igreja Ucraina, que os comerciantes, e com razão os comerciantes do município de Pitanga adquirindo. Então, na verdade, eu até vi isso aí, vi a fundo, na verdade você não tem como proibir, sabe? De proibir, porque a pessoa, não tem como, a cidade não tem como de proibir a vinda desses feirantes vindo até o município. Mas, pode, foi até uma sugestão, foi feito em questão de a gente rever o caso em questão do, vamos supor, porque qualquer comércio hoje você paga luz, os impostos, água, você tem um funcionário, você tem o escritório para você pagar, né, e simplesmente vem um vendedor desse aqui, chega, monta seu standard, pega você vai com certeza vai pagar o sapato ali mais barato, a calça mais barata nesse local, e eles vão embora sem recolher. Aí pode rever, até eu fiz isso aí, o município tem esse código, né, para rever em questão de se pode aumentar a taxa dos feirantes até o município, cobrar uma taxa maior deles, sabe? Porque assim a gente vai estar ajudando o nosso comércio, né, em questão disso aí, ajudando o nosso comércio, porque também eu acho que não é justo o comércio nosso pagar todas essas taxas, e essas taxas que eu digo, funcionário, água, luz, enfim, e daí chegar essas feiras e levar todo o nosso dinheiro daqui e ir para fora. Obrigado, vereador. Até eu queria, até já complementando já a sua fala, o senhor tinha conhecimento que na FECOP, durante 3 dias, os nossos comerciantes daqui de Pitanga, além de pagar tudo isso que o senhor disse agora há pouco, eles ainda tinham que pagar por standard, pagar de R$ 350 a R$ 450 reais por standard? Não, sobre a FECOP não, não, não. É, o senhor veja bem, então, isso mais ainda, porque essas firmas que vêm de fora e fazem até um valor menor, tá, até concordo com o senhor, como teve, eu posso citar, por exemplo, se não me engano, foi até no dia da eleição, que estava no Dom Antônio, uma firma, com um valor de R$ 48 por standard, dia. Então é uma situação complicada, eu acho que nós fazemos com que o nosso comércio desanime. Que ânimo que tem? E não precisa, não é difícil de fazer essa reavaliação nos valores. Ninguém quer explorar ninguém. Agora, o nosso comércio aqui de Pitanga não pode pagar mais uma vez. Porque, dali a pouco, a gente imagina o que está acontecendo com os que vêm de fora. E fica um clima até um pouco meio suspeito, um pouco meio assim, irreal. Quando você cobra dos que vêm de fora, sem custo nenhum, um valor quase que irrisório, e os nossos daqui, para se manifestar, ou até promover, ou até ajudar, tem que pagar, tem que manter ou custear o gasto, a despesa de uma feira ou de uma FECOP, como acontece aqui em Pitanga. Permite uma palavra? Faz favor, vereador. Obrigado, vereador. É, o que Vossa Excelência falou da questão dos impostos federais e estaduais, e só relembrando que os impostos municipais estão contidos no Código Tributário, que foi aprovado por essa casa. E lembrando que, então não seria justo, porque os nossos comerciantes pagam alvará, pagam taxa de vigilância sanitária, pagam taxa de corpo de bombeiros, e mais, quando tem essas feiras, essa parte é extraordinária. Então, concordo com Vossa Excelência que tem que ser revisto para um incentivo ao nosso comércio. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Já usando essas palavras do vereador Adir, peço à mesa que faça esse ofício, que encaminhe ao executivo para que ele tome providência. Não é só ter estudo. Vamos tomar providência. Vamos atrás. Vamos fazer com que as coisas... Por que que nos outros municípios... Eu até em conversa com o Hélio da decisão, o Hélio até me disse, falou, não, Meco, a gente chega em Manuel Ribas, começa a ligar o som, a gente não vai até promover muito, porque começou a andar com o carro, já chega um fiscal, encosta do lado e pá. Não, o senhor vai ter que chegar lá e pagar R$70, R$80, conforme. Então, eu acredito que com esse ofício, com essa cobrança até do executivo, é pro bem até do nosso município e principalmente para o nosso comércio aqui em Pitanga. Preservando o comércio. Eu queria também, em conversa com um funcionário lá da saúde, eu fui funcionário responsável pelo transporte, pelos veículos. Ele me passou uma informação que existe diário de bordo dos veículos usados na saúde. Pois bem, eu tive informação e, por sinal, fui até. No mês passado, no dia 27, 28 e 29 do mês passado, e no dia 24, 25 e 26 deste mês, está havendo um curso de psicoterapia, um curso particular, em Marechal Cândido Rondon. E o carro ASB 3051, da Prefeitura de Pitanga, para ser bem exato, da Secretaria de Saúde, porque o CNPJ dele não é do município, ou melhor, não é da prefeitura, sim, da Secretaria de Saúde, foi levar o secretário e mais algumas pessoas fazer o curso particular lá em Marechal Cândido Rondon. Vereador Agir, tem mais pessoas que estão fazendo esse curso. Duração de 2 anos, uma vez por mês, 3 dias, que é o período do curso. 3 dias, porque um é a saída, sai no dia 27, dia 28 e 29 é o curso. O que eu fiquei mais intrigado ainda, é porque agora, vereador líder, agora, nesse mês, 24, 25 e 26, o secretário estava em licença. Mas estava com o veículo Fiat Uno ASB 3051, fazendo um curso particular lá em Marechal Cândido Rondon. Curso de psicoterapia, bom, ótimo. Eu quero até parabenizar o secretário pela vontade, pela intenção, pela vontade que tem do quê? De aprender mais. mas pague do bolso, como as outras pessoas que estão indo. Ele tem um carro próprio? Por que não com o carro dele? Por que do município? Por que, que o município tem que pagar para ele? O que está acontecendo? Peço, senhor Fabrício, vereador Fabrício, vereadora Olga, que fazem parte da Comissão de Saúde. O vereador Carijó não se encontra hoje, mas o senhor como presidente. E peço também à mesa diretora, vou solicitar um pedido de informação para saber o que, que esse carro fez de quilometragem nos dias 27, 28 e 29 do mês passado e no dia 24, 25 e 26 deste mês. Para onde que foi e por que que foi? Que o secretário pague do bolso dele. Porque os outros, Manel Ribas e Vaiporã e pessoas aqui de Pitanga, estão fazendo o mesmo curso e pagam do bolso. Por que que ele não pode pagar? Será que tem um privilégio? Será que isso faz parte da prefeitura? Não. Vou repetir. É curso particular. E se amanhã nós tivermos que fazer um curso de caminhoneiro, um curso assim, a Câmara vai pagar? Será que eu tenho esse privilégio também? Será que os outros departamentos da prefeitura terão privilégio de aperfeiçoamento de cada um particular? Permitem uma parte? Faz favor, vereador. Vossa Excelência, no seu pronunciamento, relatou que o secretário estava licenciado nesses dias. Realmente, vereador. E licenciado, ele utilizou de um veículo público para fazer um curso particular. Em Marechal Cândido Rondon. Inclusive, ele foi dirigindo. E teve só a presença dele ou o Vossa Excelência tem conhecimento de mais algum? Me parece que tem mais algumas pessoas. Não tenho conhecimento das pessoas, para mim também não interessa quem que foi junto. Obrigado. O que me interessa, vereador, me desculpe, mas o que me interessa mesmo é que nós todos estamos pagando um curso particular do secretário. A minha intenção, presidente, é saber se o prefeito autorizou. Duvido. Duvido que o prefeito autorizou esse veículo sair daqui para Marechal Cândido Rondon fazer um curso particular. Peço aos nobres pares que na próxima... Faz favor, vereador. Faz favor. Eu acho que se tudo isso que está acontecendo for realmente a verdade, eu digo, na verdade, que não está correto. Mas acho que são necessárias algumas informações para a gente poder ter a clareza da situação. Embora o curso seja particular, nós sabemos que os funcionários têm um plano de carreira e dentro da nossa legislação, tanto do PPA, tanto da LDO, como do nosso próprio orçamento, nós temos recursos disponibilizados para qualificação dos servidores públicos. Então, eu precisava saber exatamente se realmente esse curso, embora particular, mas não há impedimento que o município banque esta qualificação dos servidores, até porque nós temos previsão legal para essa questão. Vossa Excelência está falando que é particular. Eu não sei se Vossa Excelência tem essas informações, porque eu não as tenho. Então, muda o foco da situação e a razão de ser também desses comentários de Vossa Excelência. Então, essas informações são necessárias. E averiguar exatamente, até porque houve uma denúncia por parte desse funcionário, e como é uma denúncia, a denúncia ela tem que ser colocada de forma clara e transparente aqui. Não precisa ser no plenário aqui, mas formalizar isso tudo dentro da casa, para que nós possamos, de repente, chamar esse funcionário aqui e outras pessoas que possam, eventualmente, estar envolvidas, para realmente trazer aqui todo esse fato ocorrido. Então, eu gostaria que, realmente, se Vossa Excelência pudesse inserir no seu pronunciamento aqui, junto ao presidente da casa, essa iniciativa também, para que nós possamos apurar de forma concreta e objetiva tudo isso que está ocorrendo. Que nós estamos mais no campo subjetivo, porque nós não temos aqui uma demonstração clara dessa situação. Eu posso lhe fazer uma pergunta, vereador líder. O senhor tem conhecimento se, nesses últimos dias, o secretário Valdomiro estava de férias ou estava em exercício? Não tenho. Então, eu vou lhe contar que ele estava em férias. Comportaria... Voltou hoje. Só deixa para fazer uma pergunta. Como eu falei que não tenho conhecimento, Vossa Excelência tem? Tinha portaria, mas são licença, eu não sei. Não estou sabendo isso aí. Isso licença, é um fato novo para mim hoje. Se tinha, tem que ter uma portaria de nomeação. De licença. Olha, vereador, tanto que meu pedido de informação, já peço desde já que o senhor vote favorável a esse pedido de informação, para que seja, de uma vez por todas, explicado e dito o que realmente aconteceu. Porque esse veículo ASB 3051 Fit Uno, branco, foi até Marechal Cândido Rondon, no mês passado, durante dia 27, 28 e 29, e foi agora em que tive informação lá da saúde que o secretário estava de licença por esses dias, e 24, 25 e 26, esse Fiat Uno, mesmo Fiat Uno dirigido pelo senhor Valdomiro, secretário de saúde de Ipitanga, estava em Marechal Cândido Rondon participando de um curso particular promovido por ele. Posso? Ou, desculpe, promovido foi pago, de certo pago por ele. Posso? Faz favor. O Vossa Excelência acabou de falar que tomou conhecimento por um funcionário. Dessa questão. Essa licença, volto a frisar novamente aqui. Eu não conheço dessa licença. Não conheço dessa licença. E se ela existe, tem que ter uma portaria concedendo ela. Não existe licença verbal dentro do Executivo, muito menos dentro do Legislativo também. Então, se ela existiu, e se o curso era particular, sem que esses recursos que foram gastos lá, seja de combustível, do veículo, estivesse dentro do plano de carreira dos funcionários, que prevê capacitação dos servidores, aí eu concordo com Vossa Excelência, aí nós estaremos esbarrando aí, de repente, num ato não correto. Mas isso não temos como saber hoje, até porque Vossa Excelência ouviu de um funcionário. Vossa Excelência não tem aqui a portaria de nomeação de licença desse funcionário. Vossa Excelência sequer citou o nome dele, é um direito de Vossa Excelência, portanto, nós estamos no campo, eu diria assim, inquisitório, de procurar coletar dados sem uma fonte segura. Vereadora, vou repetir. Em conversa com o funcionário responsável pelos veículos, me disse que há um controle de bordo do veículo. Eu pedi, solicitei à mesa para que seja feito um pedido para que nós avaliássemos esses dias se esse carro fez essa quilometragem, se ele foi ou não até lá. A minha solicitação foi que seja feito um pedido de informação para que seja esclarecido essas viagens, esse curso. Porque em contato com pessoas que estão fazendo esse curso em Marechal Cândido Rondon, me passaram que isso é um curso particular, inclusive pessoas que estão fazendo daqui de Ipitanga, Manuel Ribas e Vaiporã. Agora, eu pedi a solicitação minha, foi para esse pedido de informação, para nós termos essas informações sobre que, para complementar, o secretário estava em licença, porque eu tive até ela no posto de saúde, me disseram, não, ele está de licença, mas eu vou providenciar essa informação para o senhor, se o senhor não tem, o senhor mesmo não tem conhecimento, não tem, se não foi feita essa portaria ou não, se ele estava de licença ou não, pelo que me disseram lá no posto, sim. Mas esse pedido de informação, vereador, vai esclarecer tudo, vai contar bem certinho o que realmente aconteceu na nossa Secretaria de Saúde. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora Olga, imprensa escrita e falada, senhoras e senhores que nos prestigiam nessa noite. Inicio meu pronunciamento dando os parabéns ao time do Ipitanga Futsal, que no último final de semana fez um belíssimo jogo, com todas as suas dificuldades, mas nós tivemos êxito aí no primeiro jogo da fase aí das oitavas, onde nós ganhamos aí do Quedas de Iguaçu por 5-3. Na próxima quinta-feira estaremos. Nosso time estará lá em Quedas fazendo a segunda partida. Quero dar os parabéns também aos locutores da Rádio Poema, aos locutores da Rádio Ipitanga, que fizeram uma brilhante transmissão, levando a emoção do jogo a todos que sintonizaram as rádios. Mas eu... Recém, quando cheguei em casa, às 18h30, quando meus filhos que jogam chegaram, estavam manifestando uma preocupação com o jogo de quinta-feira. O vereador Edilson, que também esteve lá ajudando a transmissão. E é onde eles estão sentindo, sei que está faltando um apoio para o próximo jogo de quinta-feira. Até amanhã, eles querem ter uma conversa com o prefeito municipal. Eu tentei, inclusive, antes da sessão, falar com o secretário Joel, para ver o que está acontecendo, porque os meninos chegaram até meio revoltados do treino. Porque, inclusive, nem o secretário de esportes compareceu lá no treinamento. Há algumas pendências para serem acertadas, e eu acho que é através do diálogo, da conversa, que você chega a um denominador comum. Inclusive, foi até dispensado, nós temos até alguns atletas que estão lesionados, e tem o Maico, que ajuda o time, e segundo a informação que me passaram pelos meus filhos, que foi dispensado e falou que era para ser tratado agora pelo SUS. Agora, só temos mais esse jogo. Então, amanhã de manhã, vou falar com o Joel para tirar essa situação. Se for o caso, eu tenho certeza que o prefeito não sabe do que está acontecendo. Mas amanhã também vou repassar essas informações a ele. Porque a nossa torcida tem prestigiado, tem ido até o ginásio, tem incentivado, a nossa imprensa tem colaborado, as famílias dos atletas têm feito a sua parte. Então eu acho que o nosso secretário também tem que fazer a parte dele. Inclusive porque é de sua responsabilidade essa questão. Também te quero relatar que eu estive no sábado último lá na Associação do Quarteirão Aparecida, quando eu levava documento com relação àquela emenda parlamentar do deputado Moacir Micheleto, onde o município de Ipitanga também entrará com 8%, e o prefeito Zampier já até assinou esse convênio, se comprometendo com a parte do município. Aquela comunidade está muito grata, e é dessa forma que nós estaremos ajudando esses pequenos proprietários a permanecer na atividade. Também quero estender um convite a todos os nossos munícipes do primeiro jantar dançante promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Ipitanga. É o lançamento da promoção no final de ano. O local será no Centro de Eventos Dom Antônio, o dia 1º de outubro de 2010, horário a partir das 20 horas. O valor é R$ 30,00 por pessoa, animação da banda Ventanas e Eloá. Ela vem através da nossa presidente Simone Lopes. Então nós convidamos todos para participarem, adquirir os seus ingressos. E durante esse jantar será premiado as empresas que tenham mais de 25 anos de atuação em nosso município. Então são pessoas que abriram suas empresas e permanecem com todas as suas dificuldades, mas estão aqui acreditando no município de Ipitanga. Então nós estendemos o convite e participem. Vossas Excelências também estão convidados para prestigiar o nosso comércio local e prestigiar também a Associação Comercial e Empresarial aqui do município de Ipitanga. Então será no dia 1º de outubro de 2010, a partir das 20 horas, no Centro de Eventos do Antônio. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, vereadora Olga, senhores vereadores, amigos presentes, também inicio hoje a minha fala aqui em questão, parabenizando a brilhante vitória que o time do Pitanga teve sobre o Quedas do Iguaçu. Eu, sobre esse time, posso me orgulhar em falar, porque ali foi uma sementinha minha plantada junto com os demais vereadores aí na época que contribuíram, e hoje está no que está. Pitanga hoje está reconhecida nível do paranaense, e até tem jogadores nossos aí sondados até a nível do Brasil, e a nível exterior aí tem times sondando nossos jogadores. E a gente também vê, em questão disso aí, que o time realmente precisa dessa ajuda, desses esforços, porque quinta-feira é uma decisão que esses meninos vão ter. Eu acredito que os próprios jogadores, os familiares dos jogadores, com uma conversa com o secretário, com o prefeito, vai sair tudo numa boa, porque eles estão no que estão hoje, é porque eles são bons jogadores, bons meninos, e merecem aonde eles estão. Uma parte, Pedro? Toda. Não, até o duro que a gente, nós aqui da Câmara, às vezes, vem muito disque. Disque para cá, disque para lá, é uma coisa fora do comum. O senhor tem conhecimento se está sendo pago esses jogadores? Está em dia? Vereador, eu te falar bem a verdade, eu como eu falei no início, eu tenho conhecimento de antes, quando eu fazia a minha gestão como presidente, tinha a equipe ali, isso eu tinha o conhecimento que é do que se tratava em questão de acertos com os jogadores. Agora, sobre isso aí, eu já não sei, porque eu não estou, mas estou simplesmente como um torcedor do Pitanga. Então, questão disso aí, eu não sei. Só para concluir, realmente, nós ouvimos, até soubemos, que há uma certa falta de pagamento para eles, e mesmo assim, eles estão batalhando. Mas chega uma hora que, né, desanima, o senhor que já participou, o senhor sabe que tudo, não é que é o bicho, é isso, é aquilo, mas é a empolgação, é a vontade, e eles estão pela camisa. Mas chega uma hora que vai desanimando. E pelo que nós soubemos, há um... parece que há uma certa falta de pagamento para eles. Sobre a respeito disso aí, eu já não sei como que está. Em questão até, hoje, vendo o pronunciamento teu mesmo, vereador Meco, sobre a FECOP, sobre esses valores ali, a gente vendo também, a gente não é o sabedor de tudo em questão, mas que eu, como o vereador falou, que cada comerciante pagar R$350 desse ano. De 350 a 450 reais. A informação que a gente tem, do que a gente sabe, que esses valores, desses 350 a 400, é para pagar questão do aluguel. Vamos supor, se for lá no Dom Antônio, pagar o aluguel do Dom Antônio e os standard, que é montado sobre em questão de o boxezinho, cada comerciante montar um boxezinho. Então, o que eu tenho de conhecimento, que esses valores é para ser pago para essas, para a pessoa que monta esse stand, porque esse aí, na verdade, não entra nada para o município. Esses valores que é arrecadado lá, não entra nada para o município de Pitanga. Não é arrecadado, não é repassado nada, questão de prefeitura, não é questão nada. Então, eu acredito que esses valores em questão é para o aluguel do próprio estabelecimento. A gente citou um exemplo aqui, a questão do Dom Antônio, não sei se a FECOP vai ser no Dom Antônio ou não, mas o que eu tenho de informação, de conhecimento, que é o aluguel, ou os estandes que cada comerciante paga, é em questão do valor do estande e o valor do aluguel do salão. É isso que eu tenho. E os valores que é arrecadado, não entra nada para o município, não entra nenhum real para os valores, para os cofres do município. É isso que eu tenho informação. E eu tenho mais uma informação que, em questão sobre isso aí que a gente tem que agradecer ao comerciante hoje. Ele tem que ser muito grato aos deputados André Vargas e o Artagão por essa brilhante conquista que estão trazendo para o município de Pitanga, que vai ser construído hoje ali no antigo pátio, que a gente chama, o centro de eventos. O centro de eventos é para isso, para fazer, que eu acho que vai ser um barracão, se não me engano, mais de 2 mil metros, 4 mil metros, não recordo agora, a questão já vai ser dividido, vai ter os seus boxzinhos, o box para o comerciante hoje ter ali e sem um custo nenhum. Então, por isso que eu falo, esses deputados, tanto o André Vargas e o deputado Artagão Júnior, que trouxe ao município de Ipitanga um investimento de 2 milhões de reais para o município de Ipitanga, para o comerciante do município de Ipitanga. Toda. Será que está incluído esse nos 7 milhões que o deputado Artagão disse que já trouxe para Ipitanga? Pelo menos é o que está no folhetinho aí, dizendo que ele trouxe 7 milhões para o município de Ipitanga. Esse está incluído? Não é 7, é 13. 13 milhões. Esse está incluído? Esse está incluído, esse o centro de eventos já está tá incluído para a construção do centro de eventos, que é o deputado André Vargas, que está trazendo para o município de Ipitanga. Então, eu acho que como já está acontecendo aqui, isso é claro, já aqui do lado da Câmara Municipal, a construção do centro geodésico, e após o término dessa construção, vai começar o centro, centro de eventos aqui no antigo pátio. Então, a FECOP, acredito que mais esse ano ainda vai ser feito em salão alugado, no próximo vai ser já com a sede, vamos dizer, uma sede própria do município e sem custo nenhum ao comerciante do município de Ipitanga. Graças a uma verba de 2 milhões de investimento ao deputado André Vargas. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Senhor presidente, me permite usar a palavra e eu vou ser bem breve, falar daqui do local mesmo. Pode. Agradecer a presença de todos os vereadores, todas as pessoas que estão aqui, da imprensa que nos ouve através dos meios eletrônicos. Dizer que é importante, na verdade, que as pessoas acompanhem o trabalho de cada vereador, para que possam observar, não só aqui em plenário, mas também nos gabinetes, na presidência, aquilo que realmente acontece aqui dentro da nossa casa. Casa do povo de Ipitanga, na verdade, que nós somos colocados pelo povo e é ele que nós representamos aqui. Mas eu sempre tenho colocado aqui, senhor presidente, de que realmente aquele microfone lá, ele é totalmente livre. Com relação à palavra, nós não temos qualquer responsabilidade com ela na esfera criminal. Nós podemos chegar ali e realmente fazer as nossas colocações sem qualquer amparo. E as pessoas que ouvem, elas que interpretem, que aceitam ou que não aceitam, que buscam informações melhores. Nós sempre colocamos, o vereador Meco já falou aqui, agora acabou de falar, os tais dos disques. E nós temos muito disques aqui. Alguns foram colocados, inclusive, até pelo vereador Meco. Quando o vereador Fabrício usou o microfone agora e explicou sobre a questão da FECOP, mostrou, na verdade, que não havia conhecimento do que se estava cobrando, se era taxa ou se era para pagamento de valores para custear o local, entre outros. Então, nós não temos a informação correta para poder, em cima dela, fazer uma análise e dizer se o município errou ou não. Até porque a FECOP é um ato particular, não é um ato organizado pelo poder público, não. Pode ter a participação, a colaboração do poder público, mas ele não é da responsabilidade inteira da administração pública. Pode usar a palavra. Quando o senhor usa assim, direciona as palavras, eu acho que o senhor não presta atenção um pouco no início. Está gravado. Eu até pedi para a mesa que a mesa fizesse um ofício e até precisamos que seja reavaliado esses valores. Ofício eu pedi na mesa, vereador. Eu não estou discordando do pedido. Se eu tivesse total certeza, pode ter certeza que eu vim aqui, falava tudo diferente. Se eu tivesse certeza, vereador, nós não temos certeza de quase nada aqui. De quase nada, porque as coisas acontecem quando nós fazemos pedido de informação, o qual hoje, de uns dias, de uns meses para cá, está sendo aceito, está sendo aprovado os pedidos de informações. Antigamente não acontecia isso. Agora nós temos informações, nós temos muitos pedidos de informações que estão chegando, Graças, agradeço até a compreensão dos nobres pares para esse tipo de coisa. Eu solicitei que seja feito um ofício para mandar ao Executivo para poder avaliar esses valores, vereador. Eu não estou dizendo nada aqui concreto. Se eu tivesse conhecimento geral, podia ter certeza que os documentos estavam na sua mesa agora. Olha, vereador, eu até compreendo o pedido de ofício, mas grande parte das informações que nós trazemos até aqui, elas são possíveis serem verificadas da existência dela ou não. Vou citar só um exemplo para Vossa Excelência. A questão da licença ou não do secretário. Nós sabemos, e Vossa Excelência está no segundo mandato, sabe que toda licença para um servidor público, até porque nós temos assessoria nessa casa que presta aos vereadores e à presidência. Nós sabemos que tem que ser feito por um ato, e esse ato é feito através de uma portaria. E essa portaria, ela é publicada num jornal, cujo jornal nós assinamos e temos ele disponível aqui. E Vossa Excelência poderia, já prevendo, já que colocou nesses microfones, buscar junto a esta casa esta informação. Então, Vossa Excelência preferiu colocar ela aqui no microfone, para depois, através de um ofício, buscar essa informação. Então, para mim, na verdade, Vossa Excelência foi um pouco negligente nessa questão. Mas eu não discordo do que Vossa Excelência coloca, até porque Vossa Excelência é livre, assim como eu sou livre para falar aquilo que bem entender aqui nesse microfone. Mas eu só acho que as coisas, na verdade, elas podem ser colocadas aqui de forma mais concreta do que Vossa Excelência colocou aqui. Mas, doutor, vereador. Sim, eu gostaria de dar uma parte, Vossa Excelência, mas é a parte, não é discurso. Eu não usei a parte, Vossa Excelência, para não prejudicar no seu pensamento, no seu raciocínio. Se eu estiver discursando, o senhor me interrompe, vereador. Então, só peço ao presidente que considere o tempo usado em a parte. É, vereador, eu posso citar um exemplo. Realmente, como o senhor falou, existem publicações. O funcionário Enetes, alguns dias atrás, pegou licença. Veio a publicação. De outros funcionários como esse, vamos fazer diferente, vereador. Vou fazer um pedido para o senhor. Vamos fazer uma investigação, se for preciso, uma SEI, em cima desses funcionários que estão trabalhando, que são cargos de confiança do município de Ipitanga, estão trabalhando na campanha hoje. Vamos fazer uma SEI, uma investigação em cima deles, ver se eles foram ou não licenciados, como o senhor mesmo diz. Ou se só foram verbalmente licenciados. É fácil, vereador. Fácil. É a coisa mais simples do mundo. Sim. Eu acho que quem está trabalhando, alguns foram licenciados por problema de saúde, outros por política, para fazer política. E nós temos prova. Muitas pessoas no município de Ipitanga viram quantos estão trabalhando nesses dias. O senhor sabe, principalmente na saúde. Vamos fazer, vamos nós dois juntos fazer uma SEI, abrir uma SEI, se for o caso, uma investigação sobre as pessoas que estão trabalhando na campanha, se estão ou não oficialmente licenciadas. Olha, vereador, eu não discordo do vosso... Eu não discordo do vosso pedido. Abrir uma SEI, que é uma comissão especial de inquérito, pode ser aberto. Mas aberto não com disco. Então, Vossa Excelência, traga elementos, eu estou falando, traga elementos aqui, provas que justifiquem, na verdade, a abertura dessa SEI. Não disques ali, como Vossa Excelência colocou hoje. Vossa Excelência também colocou que o funcionário tal falou. Poderia ter colocado. E eu prestei atenção que Vossa Excelência falou que é o funcionário responsável pelo transporte. Eu vou fazer só uma pergunta, Vossa Excelência. Essa informação Vossa Excelência obteve agora, nos últimos dias? Pode me precisar quando foi a data, só para mim ver se ajuda o senhor aqui nessa vereador, questão. É uma parte. Vereador, eu disse o seguinte. Não, Vossa Excelência falou que foi o responsável do transporte. Está gravado aqui. Vereador, o responsável pelo transporte, dos veículos, sim, eu pedi informação se eles têm um controle do veículo. Se ele tem controle de onde o veículo viajou. Não é isso que eu perguntei. Eu perguntei qual foi o dentro de que época o senhor perguntou. Foi recente ou não foi recente essa claro pergunta? Que foi recente, vereador. Então eu vou dizer o nome dele aqui. Porque só tem um responsável pelo transporte aqui em Ipitanga, que é o Odair. É, o Odair mesmo. É, isso. Eu perguntei para o Odair, para o vereador, para o funcionário Odair. Você não colocou ali, então, o nome Odair? Vereador, eu pedi, vereador, que nós fizéssemos uma investigação, um ofício, para saber aonde esse veículo... Eu vou fazer um pedido de informação, vereador. Eu vou trazer tudo. É só o senhor não votar a favor... Nem necessidade de pedir informação. Não há necessidade, Vossa Excelência, por exemplo, quer fazer... Presidente, não está em discussão. Mas eu estou usando a palavra. Mas eu pedi uma parte, vereador. O senhor está usando a palavra, ele pode pedir uma parte. Pois é, mas eu que dou não a parte. É, claro. Então encerra só, então conceda a parte, mas seja objetivo. Então, mais objetivo que eu estou sendo, não tem como, vereador. Eu solicitei um pedido de informação para que seja solicitado todas essas informações. Mas ele não solicitou. Vote a favor, presidente, líder do governo. Vote a favor, pedido de informação. Pronto, o senhor vai saber tudo certinho. Quem que é a pessoa, como fez, como que, aonde que fez, qual o veículo, a quilometragem que foi feita nesses dias. É simples. Eu vou. Obrigado, presidente. Sempre, até porque, senhor presidente, ele não fez pedido de informação à Vossa Excelência aqui. Ele fez comentou sobre um ofício. Está gravado aqui. Ofício é uma coisa, pedido de informação é outra. Não foi pedido de informação que ele fez aqui. Instrumentaliza ele no papel e coloca aqui, nós vamos discutir. Mas eu vou me responsabilizar desde já. E aqui tem um assessor do executivo, que é o senhor Amauri, que está aqui, já de antemão, sem precisar de pedido de informação, senhor Amauri. Eu vou buscar realmente essa informação colocada aqui nesses microfones pelo vereador Meco. Trata-se de uma acusação, de um fato grave, que ele não quis mencionar o nome, mas em que indiretamente fez com que nós pudéssemos aqui saber quem é esse funcionário. Então, Odair, não sei se está sendo acusado injustamente aqui ou não, mas esse Odair, esse funcionário, eu não vou lhe conceder mais a parte, eu já concedi 3 a parte, não pedi nenhum, então é um direito meu. Não citou o nome do funcionário, mas envolveu ele. E o vereador, faz um favor, então, só o senhor não está dando a parte para ele, então só se dirige a palavra para mim. Daí. Exatamente, mas ele pegou o microfone e foi fazer pergunta, Vossa Excelência. Então, quem dá a parte que sou eu, não é nem o senhor presidente. Então, deixar bem clara essa situação. Eu vou verificar com o Dair, quem quiser aqui acompanhar, todos vamos verificar essa acusação. Agora, realmente falar de disque, falar das coisas negativas, e essa administração tem coisas negativas, sim, tem. Tem muitos erros, Mauri. Tem vários erros, várias falhas que precisam serem corrigidas. Agora eu pergunto aqui, qual administração não errou? Se nós voltarmos no passado, Vossa Excelência era um combatente aqui do transporte escolar do mandato passado. Solução essa que foi resolvida, ainda que existam problemas, não pode balançar a cabeça, vereador. Eu estou falando, Vossa Excelência, é engraçado, que quando eu estou falando, Vossa Excelência não aceita, não aceita. Eu ouvi pacificamente, escutei Vossa Excelência usar a palavra. Agora, é só o negativo que existe. Vossa Excelência acompanhou a cidadania lá nos bairros? Vossa Excelência sabe que foram feitos 9 quilômetros de cascalho naquele local? 9 quilômetros de cascalho, tem um relatório completo vindo aqui, e isso não é disque, isso é documento, é demonstração clara e objetiva do que existiu lá. Vossa Excelência vai ter a oportunidade, nós teremos a oportunidade aqui de discutir logo após a eleição, um projeto que vai tornar gratuito o transporte coletivo dentro de Pitanga para as pessoas carentes. Nós temos sim, vereador Edilson, mais de 20 milhões, pode falar, doutor Marcelo. Sim, nós temos aqui mais de 20 milhões de ser investido pelos deputados. E não é disso que não. Aqueles que não acreditam, querem papel, documento, licitação aberta, licitação já em execução, nós temos lá no executivo, sim. Não é disso que. Agora, a informalidade precisa ser combatida em Pitanga. Precisa, vereador Meco. Precisa, senhor presidente. Precisa, senhores demais vereadores. Nós temos aqui realmente uma informalidade dentro de Pitanga muito grande. E o comércio vem tomando prejuízo em cima de prejuízo. Pessoas que trabalham, que não recolhem alvará, que vendem produtos sem qualquer tipo de emissão de nota fiscal. Que nós temos isso em Pitanga. E nós precisamos lutar realmente aqui. Todos os vereadores, o executivo, as associações, e aqui tem representante da associação, para que isso não aconteça. E acompanhar e fiscalizar nisso não tira sua razão de forma alguma, vereador Meca, no seu pronunciamento. Mas se é para fiscalizar, e tem que ser fiscalizado, é de uma forma global, é de uma forma total. Os ambulantes, na verdade, que trabalham também para sustentar suas famílias, eles precisam, dentro de uma proporcionalidade, também efetuar o pagamento daquilo que os comerciantes pagam. Cada um paga na medida da sua capacidade, no tamanho da sua empresa, no enquadramento que ela está dentro da regra tributária. Então, isso é preciso acontecer. Mas nós não vamos ver aqui, senhor presidente, dentro dessa casa aqui, uma discussão que envolva tudo isso aqui. Porque dentro dessa casa aqui é uma série de interesses. Interesses esses legais, legítimos, mas que prevalece aqui muito mais o interesse político aqui do que propriamente o interesse público. Porque se o interesse público fosse realmente o interesse que todos nós defendemos aqui, nós estaríamos aqui, cada vereador falando do ponto negativo, mas também do ponto positivo. E daí vem aqui, eu como líder do prefeito, venho aqui e fico falando só dos pontos positivos. Que a administração é perfeita, que a administração não tem erro, quando todos nós sabemos que tem erro sim, como todas elas têm. Mas lhes garanto que é muito menor do que outras administrações tiveram. E que o empenho e a vontade de trabalhar, mesmo cometendo erros, vem sendo grande. Que nós temos os atos da administração aí disponibilizada, até nos meios eletrônicos, conforme exige a legislação, nos relatórios que nós podemos acessar, mensalmente, bimestralmente, semestralmente, é só querer verificar a situação orçamentária do município. E de forma alguma, eu entendo, senhor presidente, e contrario a fala da pessoa. Eu acho que aqui cada um é livre para falar aquilo que bem entender, sendo responsável ou não sendo responsável, até porque nós temos imunidade com relação à palavra. Mas essa palavra, ela não vem sendo, por algumas pessoas utilizadas, da forma que eu entendo correta. Não sou dono da verdade e posso estar totalmente errado aqui. Mas quando você fala alguma coisa, quando você cita alguma coisa, dê um nome. Porque todos nós aqui, possivelmente, já sabia quem era essa pessoa, mas ela tem que ter o direito de se defender também. Ela tem que saber que está sendo acusada de um ato aqui. Então ela tem esse direito. Então, eu já digo ao funcionário Odair, que na verdade, se ele comentou isso, e se isso é verdade o que foi colocado aqui, eu acho que o Odair vai ter que contribuir para esclarecer esse fato e penalizar aquelas pessoas que cometeram esses erros. Se o prefeito sabe ou não sabe, eu tenho quase certeza, não aqui defendendo, que não tem esse conhecimento, mas nós não sabemos, senhor presidente, aqui foi colocado aqui, se este curso realmente não é um curso de capacitação dos funcionários, eu não sei, a pessoa que usou a palavra não sabe, mas sabe que poderia se dirigir até o executivo, ou através do senhor presidente, que através do ofício, qualquer documento, poderia buscar essa informação, nós evitaríamos, de repente, aqui, até uma discussão sobre essa matéria. Mas é claro, prevalece aqui muito mais o interesse político. Então é claro que eu vou chegar ali e só vou defender o Zampier. Vou defender, dizer que o Zampier é o melhor prefeito do mundo. Dizer que todos nós temos que votar nos deputados Zampier, porque ele é perfeito. É claro que não é isso. O voto é livre, cada um vota para quem bem entender. Quando eu aqui digo que o vereador Meco usou mais uma vez dos disques, eu também estou falando que a administração tem erros. E se realmente aconteceu isso, Mauri, de usar o veículo para fins particulares, com licença, você sabe, você é um conhecedor disso, está errado. Agora tem que ver a questão da culpabilidade. De quem é a culpa? A gente sabe, Vossa Excelência é o presidente e sabe que não conhece dentro do legislativo e não consegue acompanhar todos os atos que acontecem aqui. Por isso tem sua assessoria e precisa confiar nela. Agora, se ela falha, ela tem que ser responsabilizada. Mas, para isso, precisa oportunizar um procedimento para que se apure esse fato. E esse fato, Mauri, tem que ser apurado internamente lá. Eu já peço isso a você, para que providencie isso. Para que mande para cá elementos concretos. Que não mande para cá disques. Para que nós possamos realmente discutir em cima de um conteúdo que a gente conheça. Porque a gente sabe que você fala muito, você comenta muito. Entre nós falamos muita besteira aqui também. Então, temos que tomar cuidado com isso. Eu já vou encerrar, senhor presidente. E vou dizer, na verdade, que essa questão da fiscalização, com relação a esses ambulantes, as pessoas que não contribuem como o comércio contribui, que o município realmente precisa estruturar. E nós temos um problema estrutural dentro da prefeitura de Ipitanga. E ele é físico. Ele é físico. Nós não temos pessoal suficiente realmente para fazer essa fiscalização. E nós temos muitas leis aqui que foram refeitas, muitos projetos que nós temos aqui, inclusive aprovamos a questão do fumo, aprovamos aqui a questão da proibição das garrafas long neck. E é preciso gente para que faça essa fiscalização e possa fazer com que a lei seja aplicada. E isso é só através de contratação de pessoal de concurso público. Mas para isso nós temos que verificar a questão orçamentária, a questão dos gastos com o pessoal, porque nós temos limites, e o município já teve, do Tribunal de Contas, em razão do grande número de funcionários, avisos, e isso que o município trabalha com 30% a menos de cargo em comissão. Agora, o funcionário de cargo em comissão, ele pode fazer política, sim, se tiver licença, pode. Qual é a proibição desse cargo em comissão fazer campanha uma vez em licença? Qual o funcionário que não está de licença e está fazendo política? Tem nome? Vamos falar aqui. Aqui é a casa para se fiscalizar? É a casa para abrir procedimento administrativo para apurar isso? Mas vamos ser claros e vamos apontar. Mas com fundamento, com base. Não com palavras em vão. Só porque a população ouça e de repente possa interpretar de acordo com a vontade política de quem usou da palavra. Eu agradeço, senhor presidente, me perdoe os abusos que a gente eventualmente acomete aqui, mas eu sempre procuro assim, e digo ao vereador Merco, qualquer vereador aqui, como sempre comenta o vereador Carijó aqui, que talvez seja um dos maiores políticos disparado dentro dessa casa. Aqui nós discutimos e aqui encerra aqui. Se toda a discussão que nós tivermos aqui tiver que virar a cara para o vereador, depois que encerrar essa sessão, mostra que este vereador não é preparado para ocupar esse cargo. Então, eu encerro o meu discurso aqui, e ali eu estou dizendo adeus para qualquer vereador, porque é assim que tem que ser. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, e não havendo a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. É realmente, essa casa é uma casa democrática, uma casa onde deve ser discutido. E com o respeito necessário que cada um tem, que nós estamos aqui hoje representando a nossa população, cada um recebeu uma procuração da população para estar aqui hoje. E fazendo parte dessa parte de democratização, convido Vossas Excelências para também assistirem hoje às 22 horas ao debate que estará sendo transmitido pela RPC de todos os candidatos a governadores do estado do Paraná. Então, de todos os partidos, hoje estarão, a partir das 22 horas, colocando para a população paranaense seu plano de trabalho e que será julgado aí no próximo domingo. Espero que no próximo domingo as eleições aconteçam normais, que os nossos eleitores vão às urnas tranquilos fazer a votação, votem com consciência, votem para aqueles candidatos que têm compromisso com a classe, com a população, porque a partir aí do dia 1º do próximo ano, as dificuldades nós teremos, e são essas pessoas eleitas que, a nível de Estado, que nós estaremos lá solicitando. Também quero fazer um agradecimento aqui da Escola Rural Municipal Carlota Berardi, onde ela estará promovendo, dia 9 de outubro, um torneio de truco e aquele arado na Borboleta Berardi. Então, obrigado do convite, e certamente nós estaremos lá. Muito obrigado, senhor presidente. 3 minutos, senhor. Peço a palavra. Concedido. Eu queria só justificar que quando um vereador não cede a uma parte ao outro, ele pode somente se dirigir ao presidente, nem mais um outro vereador. Então, eu quero justificar também que, quando eu falei que eu conversei, presidente, quando eu fui atrás da informação se havia ou não um controle de bordo sobre esse veículo, esses veículos da saúde ou até mesmo de qualquer veículo público, Eu conversei com o funcionário, quis preservar o nome do funcionário, mas o vereador líder achou melhor falar. Porque há um tempo atrás, já que ele disse o nome do seu Odair, que é o que representa hoje os veículos do transporte, lá da saúde, que alguns dias atrás não era ele, era outro, porque ele estava de licença, até por sinal, eu acho que não é nada mais justo que nós olharmos se foi ou não publicado essa licença deste funcionário, o qual ficou alguns dias fora, mas eu vou realmente repetir e dizer que eu pedi para esse funcionário que é do transporte se tem ou não um controle de bordo. Um controle para por quê? Porque até então foi antes do dia 24, 25 e 26. Eu queria saber se no dia 27, 28 e 29 do mês passado existia esse controle, saber se esse veículo saiu ou não. E novamente nesse mês, no dia 24, 25 e 26, ele saiu novamente. Então, foi essa a minha pergunta. O funcionário forneceu que realmente existe este controle de bordo, que tem até uma quilometragem, existe uma quilometragem desse veículo. Foi quando eu me dirigi a esse funcionário. Eu quis preservar o funcionário, mas agora não preservei o nome do secretário. Desde o início eu falei secretário, e só tem um secretário de saúde. Eu não precisava dizer, ou melhor, deixar de dizer o nome. Eu falei sim. Não falei o nome das pessoas que estavam junto no veículo, porque essa realmente para mim não interessa. Até pedi desculpa até ao vereador Adir, quando ele mesmo mencionou, e eu disse que não me interessa as outras. Quem é responsável pelo veículo é o secretário, e o secretário que estava com o veículo. E se somos nós que pagamos, nós que eu digo a população, é um carro público, então não é nada mais justo que nós fazermos pedido de informação. E agradeço desde já para que seja aprovado esse pedido de informação, que vou adentrar nessa casa a partir de amanhã, já vou confeccionar esse pedido, para que podemos ter esta informação. Vou voltar a repetir, não disse nada mais ou a menos do funcionário Odair, até parabenizo pelo trabalho dele, inclusive esteve licenciado alguns dias atrás, retornou, está trabalhando, foi essa a minha pergunta. Muito obrigado, desculpa alguma coisa, pode ter certeza, vereador, que eu acho que nós aqui temos um ponto de vista cada um, o senhor ali do governo não faz mais que a sua obrigação, como nós fazemos nossa obrigação de estar fiscalizando, vendo o que realmente está acontecendo dentro da administração desse município. Muito obrigado. Eu peço a palavra, senhor presidente. Eu acho que a minha função não é só de líder, a minha função é de vereador aqui, primeiramente. E dentro da função de vereador, não está enquadrado só a questão da liderança. Tem muito mais. Também de fiscalização. E de fiscalização eu tenho votado aqui nos seus pedidos favorável. Portanto, eu estou fiscalizando junto com Vossa Excelência e com os demais vereadores. Então, minha função vai muito mais além de ser líder. E se fosse usar este termo no seu verdadeiro sentido, no seu verdadeiro significado, eu tinha que chegar aqui, vereador, provavelmente, e ficar só defendendo, e não usar as palavras como de repente eu usei hoje, falar que tem falhas, falar que tem alguns erros na administração, mas que já houveram muitos mais erros, muitas das falhas que haviam estão sanadas, e que erros que acontecem são erros, na verdade, erros humanos. E quando você falou que não quis colocar o nome do funcionário aqui para preservar ele, pode ter certeza que Vossa Excelência preservou um funcionário, mas expôs toda a administração. Porque a partir do momento que não se fala o nome, expõe o próprio prefeito, e o prefeito representa toda a administração. Então você coloca em xeque não só uma pessoa, mas toda a administração. Por isso que eu falo e peço sempre, se for necessário tornar-se bem claro dentro desse plenário, citando nomes, eu acho que se há uma acusação, como Vossa Excelência colocou aqui, se há um erro que ocorreu, nada mais justo, nada mais correto, até porque não está falando só para nós vereadores, mas para toda a população pitanguense, quem nos ouve, é preciso que ela saiba realmente o que está acontecendo. Então o prefeito vai apurar, Eu acho que não há nem necessidade nem de eu falar para ele, porque o Mauri está aqui, é uma pessoa qualificada e sabe do que eu estou falando. Acha, Mauri, que nós devemos nos antever até esse próprio pedido de informação para que nós possamos já ter aqui nessa casa, se possível, na próxima sessão, esta resposta? Isso você vai mostrar dentro da tua função lá, através do prefeito, primeiro, transparência e colaboração com essa casa, já que não haverá daí necessidade de nós ficarmos produzindo documentos aqui quando nós já teremos a resposta. E com a resposta e com as informações, eu digo assim, que absolutamente não há necessidade deste pedido de informação. Então eu já estou pedindo a Vossa Excelência. Por isso que eu coloquei, Meco, da questão de ser bem claro aqui. Porque a primeira pessoa a ser envolvida é o chefe do executivo. Porque se o funcionário erra e ele não tem conhecimento, quem nomeou e quem colocou ele foi o prefeito. Então o prefeito está errando junto. Então por isso que a gente tem que ser bem claro, para que realmente as pessoas que são dentro de uma hierarquia chefes, possam tomar as providências realmente para resolver esse problema. Mas essa pessoa que falou, esta acusação que Vossa Excelência colocou aqui, ela tem que ser apurada e tem que ser oportunizada a todos, para que realmente elas possam dar a versão delas. Primeiro, dentro daquilo que eu falei, se realmente não era autorizado e não fazia parte da qualificação do servidor, que eu não posso dizer nem sim nem não aqui, porque eu não tenho esse conhecimento. Enfim, mas eu digo que mesmo com os erros que a administração vem correndo, o trabalho é incansável, o trabalho é incessante. Você trabalha muito dentro do executivo, com pouca estrutura, com pouco recurso orçamentário. E quando o Fabrício vem aqui e fala do André, e fala do Artagão, nós estamos falando, historicamente, isso não é nem um blefe e nem um disque aqui. Se nós somarmos os recursos dos deputados federais anteriores, dos últimos dois mandatos, quiçá dos três, nós teremos os recursos encaminhados por um deputado federal que superam todos esses anos. Quem não acredita, quem acha que esse vereador aqui está usando politicamente isto aqui hoje, vão ao executivo, peguem cópia dos empenhos, peguem cópia dos convênios, peguem cópia dos processos estatórios, peguem cópia dos contratos das obras que já estão em execução. Só para dar um exemplo, nós temos mais de 100 quilômetros de cascalho, vereador Adir, que é um batalhador pelo interior, para cascalhar nosso interior. Nós fizemos nesses dois anos, nós vereadores do executivo, porque nós colaboramos com o executivo, mais de 100 quilômetros de cascalho que podem ser medidos. Nós teremos com estes recursos já 200 e poucos quilômetros. Isso sem falar naquilo que a estrutura do município vai poder propiciar. Nós teremos aqui um programa aqui de cascalho porteira adentro. Ou seja, levar o cascalho nos galhos que chega até a casa. Vai estar aqui esse projeto para nós aprovarmos. Nós temos os projetos sociais que virão para essa casa aqui. Nós temos uma série de projetos. É óbvio. Seria ótimo que todos esses recursos, senhor presidente, que foram disponibilizados, pudessem se transformar em execução antes da política. Porque a desconfiança ela é grande e eu não tiro a razão de ser. Porque na política a gente escuta muita coisa e que de concreto existe em pouco. Mas nós vamos ter a oportunidade de, na prática, verificar isso aí. Várias obras já estão sendo executadas, várias listadas, e nós teremos. E não há risco de perder essas obras. Não há risco. Então, aquelas pessoas que acham que o Aguinaldo está fazendo campanha, que o Fabrício pediu voto aqui para esses deputados, estão blefando, nos procurem, nós vamos até a prefeitura. Mas valorizem aquelas pessoas que estão nos valorizando. Não precisa gostar do Aguinaldo. Não precisa gostar do Meco, não precisa gostar do Zampier. Gostem de Pitanga, gostem daquelas pessoas que estão trabalhando por Pitanga. 3 minutos, senhores vereadores. Convidamos a todos, especialmente a Comissão de Finanças, Orçamento, para participar da audiência pública de prestação de contas referentes ao segundo quadrimestre de 2010, apreensão e discussão do orçamento para o exercício de 2011 e alterações do PPA, LDO, que será realizado dia 29 de setembro de 2010, às 14 horas. Nada mais havendo, encerra a sessão, convocando outra para o dia e hora regimentais.